tudo para mim. Nunca esquecerei o dia em que te conheci. Nos teus olhos vi tanta paixão. Perguntei-te o nome, respondeste Magali. E eu ouvi bater teu coração. Um amor tão grande como o nosso não pode haver. É um amor que não tem fim e que nunca irá morrer. Amor loucura, bate ao ritmo da paixão. Somos dois amores tão loucos, somos um só coração. Magali, amor meu. Magali, és minha e eu sou teu. Magali, amor sem fim. Só tu és tudo para mim. Magali, amor meu. Magali, és minha e eu sou teu. Magali, amor sem fim. Só tu és tudo para mim. Foi à beira-mar que o nosso amor aconteceu. Mergulhei nas ondas a teu lado. Depois pela areia te sorriste quando eu te falei que estava apaixonado. Quando eu acordo penso logo, logo em ti. Toda a vida quero amar, de ter-te sempre ao pé de mim. O meu desejo é ficar sempre contigo. Que loucura assim viver e saber que estás comigo. Magalhães,